chamo o doutor, cê é milagre, chamo o padre. É muito simples, tu veja ali na frente, tá vendo o laranjal, minha cerca passa rente. Ele que tem, eu pra cá você não vem. Ele que tem, que eu conserto a ti também. Ele que tem, eu pra cá você não vem. Ele que tem, te prego, prego também. E dia quente, tem feito muito calor. Daqui a pouco meu vizinho vê um disco voador. Se visse até, pedia pra descer. Quem sabe o marciano consegue te esclarecer. Ó, meu compadre, cê tá vendo a assombração? Cê não é advogado, cê não é tabelião. Nem por isso deixei de fazer um justo. Se o sujeito enxerga todo, o direito dá um susto. Ele que tem, ou pra cá você não vem. Ele que tem, que eu conserto a ti também. Ele que tem, ou pra cá você não vem. Ele que tem, te prego, prego também. Tu cerca a terra, tu cerca até o mundo. Então cerca a tua filha toda noite aqui no fundo.